Esta é a melhor rádio da web, é a Rádio Onda Nacional. Estamos a emitir a partir de www.ondanacional.com. Vamos dar início então à seleção musical. Hoje vamos começar com Natércia Barreto e os Óculos de Sol. Faz bem para quem está na praia. Por falar nisso, boas férias para quem está de férias, bom trabalho para quem está a trabalhar. Senhor, eu errei, mas na vida encontrei a visão. Senhor, eu te imploro, Senhor, oh meu Deus, não te esqueças da minha oração. Senhor, oh bondade infinita, dai-me o seu perdão. Amor por amor na vida jamais encontrará. É tarde, caminho pela vida, perdido na dor. Senhor, este amor é mais puro que a joia mais rara, o mais puro amor. Senhor, se o amor é castigo, perdão, meu Senhor. Queres viver? Compra pão e vinho, mas rouba uma flor. Tudo que há dela não é de vender. Não vendem ondas do mar, nem brisa ou estrelas, sol ou lua cheia. Não vendem moças da mar, nem certas janelas em dunas de areia. Canta, canta como uma ave ou um rio. Dá o teu braço aos que querem sonhar. Quem trouxer mãos livres ou um assobio, nem é preciso que saiba cantar. Tu que crês num mundo maior e melhor, grita bem alto que o céu está aqui. Tu que vês irmãos, só irmãos em redor, crê que esse mundo começa por ti. Traz uma viola, um poema, um passo de dança, um sonho maduro. Canta glosando este tema, em cada criança um homem puro. Canta, canta como uma ave ou um rio. Dá o teu braço aos que querem sonhar. Quem trouxer mãos livres ou um assobio, nem é preciso que saiba cantar. Canta, canta como uma ave ou um rio. Dá o teu braço aos que querem sonhar. Quem trouxer mãos livres ou um assobio, nem é preciso que saiba cantar. Na Barca, de segunda a sexta-feira, pelas 19 horas, aqui na Onda Nacional, Diamantino Teixeira apresenta-lhe Uma de Música. É, meus amigos, ainda agora começamos e já lá vai praticamente um quarto de hora. Os primeiros sons que vocês ouviram por aqui foram na Terceira Barreta com Óculos de Sol, depois António Calvário com Oração e por fim Luís Góis com Canção para Quem Sonha. Esta é a vossa rádio preferida da web, a melhor companhia que está na web é a Onda Nacional. Estamos em www.ondanacional.com. Vamos agora virar para o fado e vamos começar por Amália Rodrigues com o tema Lisboa Antiga. Nada melhor eu vi

E nos dias de verão, quando o sol é um punhal tão brilhante, tropical, o corpo da morena no meu corpo é um sinal, é um gosto tropical. E quando o mar azul for espelho do luar, nos braços da morena eu vou sonhar. É bom amar assim, essa terra sem ti, onde amar é viver. Sentir à noite a lua ali suspensa e nua e tanto para dizer. E ouvir a voz do mar que nos ensina a amar a flor do areal. Mar profundo sem tropical. É uma mar assim, essa terra sem ti, onde a mar é viver. Sentir a noite a lua ali suspensa e nua e tanto para dizer. E ouvir a voz do mar que nos ensina a amar a flor do areal. É ser dono do mundo e desse mar profundo sereno e tropical. É bom amar assim nessa terra sem fim onde amar é viver. Sentir a noite a lua ali suspensa e nua e tanto para dizer. Amar a flor do areal, esse é dono do mundo e desse mar profundo, sereno e tropical. É bom amar. Vamos servir-lhe um café. Mas só se for com música. Aqui, Onda Nacional, uma rádio do presente virada para o futuro. Aos domingos, com produção, realização e apresentação de António Marcial. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. E cá estou eu de novo para vos dizer quem por aqui passou. Iniciamos este ciclo com José Alberto Reis e Amo-te, depois Paulo de Carvalho com Nini dos Meus 15 Anos e por fim Marco Paulo com Sonho Tropical. Ficar agora com o trio Admira com o par de alianças. O tempo vai passar e eu hei de esquecer você. Não quero aliança, não quero lembrança para não sofrer. O tempo vai passar e eu hei de esquecer você. Não quero aliança, não quero lembrança para não sofrer. Eu não sei o que fazer com este par de alianças. Se ela vai casar com outro, não vão ficar de lembrança. Vou vender por qualquer preço a prova deste falso amor. E ao pedir perdão a Deus, vou chorando a minha dor. O tempo vai passar eu hei de esquecer você. Não quero aliança, não quero lembrança para não sofrer. O tempo vai passar e eu hei de esquecer você. Não quero aliança, não quero lembrança para não sofrer. Eu bem sei que já não devo desejá-la nesta hora. Na igreja tocam sinos e a minha alma sofre e chora. Ela está na mesma igreja em que um dia me jurou que só a mim pertencia e era meu, somente meu, o seu amor. O tempo vai passar e eu hei de esquecer você. Não quero aliança, não quero lembrança para não sofrer. O tempo vai passar e eu hei de esquecer você. Não quero aliança, não quero lembrança para não sofrer. Não quero aliança, não quero lembrança para não sofrer. Se vai olharmos o rosto do imigrante, ele sofre sua vida agitada. É lá e cá, ele não para um instante, sempre a pensar na sua terra adorada. Se Portugal é no mundo pioneiro por o seu povo ser o mais trabalhador, dou a quem doa, vamos entregar primeiro ao imigrante esse troféu de louvor. Imigrante puro, em qualquer país tu és embaixador de Portugal. Imigrante português, no mundo não tem igual. Em qualquer país tu és embaixador de Portugal. Quem atravessou fronteiras a rastejar pelos rios, pelos montes. Louvados sejam os grandes aventureiros, conquistadores dos longínquos horizontes. Bendita seja essa gente imigrante que em todo o mundo levanta a sua bandeira. Temos que dar a essa gente brilhante o diploma de português de primeira. Imigrante português, no mundo não tens rival. Em qualquer país tu és embaixador de Portugal. Imigrante português, no mundo não tens rival. Em qualquer país tu és embaixador de Portugal.

Agora vamos ficar com mais três até ao final do programa. E vão ser elas António Sala com Velha Estrada, depois Gemini com O Circo e a Cidade e por fim Piratas do Silêncio com Ilha dos Amores. E é desta forma que chegamos ao fim desta primeira hora. Eu ainda digo mais qualquer coisa antes de encerramento da primeira hora. Até já! Onda Nacional, ao alcance de um clique. Era a ligação de esqueceram, esquecendo me humilharam. Sou uma velha estrada, já foi grande e percorrida. Homens e mulheres, como o vento me voaram. Era a ligação de pessoas e destinos. Muitos me sorriram e choraram. Sou uma velha estrada, sou a rua que ficou. A outra mais nova que nem sabe quem eu sou. Por milhares de amigos sou agora abandonada. Esquecem que fui seu campo. Já esqueci aqueles que o meu corpo percorreram. Fui um mundo cheio, mas agora não sou nada. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Sou uma velha estrada, sem partida e sem destino. Mas já fui rainha, por mil homens palmilhada. Era a ligação de cidades que não digo, porque me esqueceram, esquecendo me humilharam. Sou uma velha estrada, já foi grande percorrida. Homens e mulheres, como o vento me voaram. Era a ligação de pessoas e destinos. Muitos me sorriram e choraram. Sou uma velha estrada, sou a rua que ficou. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Ninguém vai lembrar a velha estrada. Ninguém vai lembrar. A cidade, quando está cansada, precisa sangue novo que atire da maçada. Precisa dar aos olhos uma festa desusada. Precisa de carinho, precisa de alegria, de tudo e desde nada. A monotonia da cidade, quebrada pelo circo que é então a novidade. No riso das crianças e nas palmas a vibrar. Os momos e faz-todos, anões e barrigudos, o circo vai chegar. Chegou à cidade. A tristeza foi adiada. O riso do palhaço, o lançador do laço, as feras arrastadas. Vai ver, a cidade chegou ao circo. A vida vai entrar no jogo. Vai dar salto mortal, vai ser truque fatal. E o dominador do fogo. Quando o circo mudar de cidade, a tenda levantada vai deixar muita saudade. O som das gargalhadas e a cor da fantasia. Agora vou sair para intervalo, volto depois do sinal horário que vem a seguir. Mas antes quero vos dizer que houve uma troca de músicas. Primeiro entrou os Piratas do Silêncio e só depois é que entrou o António Sala. Eu volto aqui uns minutinhos. As 9 até as 7, pois tudo se repete. Chegou à cidade. A tristeza foi adiada. O riso do palhaço, o lançador do laço, as feras arrastadas. Vai ver, a cidade chegou ao circo. A vida vai entrar no jogo. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Ah!

também passa na Rádio Antena Web das 8 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira. Ora, vamos lá então começar com a seleção musical para esta segunda hora. Vamos começar com mais ritmo e vamos começar com Santa Maria sem o Oásis para amar. houve aqui uma pequena falha, porque isto não queria acionar o mecanismo, mas pronto, cá estamos. Passaram por cá então os Santa Maria com o Oásis para Amar, depois Pesticida, Acordas pela Manhã. Esta é a melhor rádio que está na web, é a Rádio Onda Nacional, a melhor companhia na internet. Vamos ficar com mais duas bandas, vamos ficar com os Táxi, com o Táxi, Táxi com o Táxi, e depois Chutes e Pontapés, Manhãs Submersas. Fora, tinha andado a beber. Passou meio frio. Onda Nacional, a sua melhor companhia. Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who mais famoso. Nossa, nossa, assim. Mais e mais música. Onda Nacional, sintoniza-te. Então, olá para todos, mais uma vez, boa tarde para os da Onda Nacional e bom dia para a Antena Web. Ouvimos mais duas bandas, foram os Táxi com o tema Táxi e também Chutes e Pontapés com Manhã Submersa. E vamos continuar com bandas. Vamos ter os Santos e Pecadores quando se perde alguém. Nós aqui não queremos perder ninguém, mas sim cada vez ter mais ouvintes. Façam divulgar a nossa rádio a emissão de www.ondanacional.com. Divulguem pelos vossos amigos. A melhor companhia da web. Vamos então ouvir os Santos e Pecadores. A tua luz me vai guiar. mas diz-me, diz-me que me queres. Faz, faz quando quiseres. Quando quiseres, vai para mim. Voltas de canalha. Na Barca, de segunda a sexta-feira, pelas 19 horas, aqui na Onda Nacional, Diamantino Teixeira apresenta-lhe Uma de Música. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. É assim, isto passa no instante. Já estamos a cerca de 15 minutos do final do programa de hoje. Portugal Les a Les. Programa que é da rádio e é passado na rádio Onda Nacional, onde passa também na Antena Web. De segunda a sexta-feira, das 14 às 16 na Onda Nacional, das 8 às 10 na Antena Web. Passaram por cá então as últimas duas bandas que tínhamos por aqui, foi os Santos e Pecadores com Quando Se Perde Alguém e depois os Madre Deus com Aquela Igreja. Vamos passar agora à música solo, agora vamos ficar com José Cid e Morrer de Amor. Morrer de amor, vai melhor do que

olhar. Sem os teus olhos fechar, a ti dedico o meu verso, pois só um sonhador compreenderá o que eu digo. Eu acredito. Cerco, prisão, armadilha, Tens um globo nos pés, cabeça fria a girar. Tens um globo nos pés, fria cabeça a girar. Que pena seres como és, perigosa forma de ser. Que pena eu saber quem és, gostava de me perder. Ai, minha pena, que não te posso tocar. Ai, que dilema, seres só regalo para a vista. Ai, minha pena, que não te posso alcançar. Que pena não saber esperar. Seres vigarista. Ai, minha pena, que não te posso tocar. Ai, que dilema, seres só regalo para a vista. Ai, minha pena, que não te posso alcançar. Que pena não saber esperar. Ai, que pena seres vigarista, que não sais da minha vista. Que pena seres vigarista. Para mais, apresentação na Onda Nacional ao domingo pelas 18 horas. Uma hora de música mais mexida. Acompanha-nos na Onda Nacional. E o Zé Soldadinho regressou feliz do Minho ao Algarve. Para cada fronteira, a festa da gente que sabe o que diz. Vieram amigos do canto e guitarra. Tocou a sanfona e bailou-se o vira. E as velhas da terra entraram na dança. Parece mentira, parece mentira. Acabou-se a guerra na Guiné-Bissau. O Zé Soldadinho regressou feliz. Domingo ao Algarve, para cada fronteira. A festa